Se os homens se calarem, as pedras clamarão. Sou canhão pronto pro disparo, mas que força de expressão. Maloqueiro é manjado, mas favela faz status. Viela grita paz e muda o saldo do extrato. Não me calarei pelo meu povo, mediante os nossos sonhos. Paz, justiça e liberdade, o gueto é nós, não me envergonho. Sou festa, curtição, resgate, também protesto. Conheço o preconceito, o demônio que eu mais detesto. Jesus Cristo rege o verso, me livra do mais perverso. Homem mau e sanguinário, os inimigos adversos. O sistema dispara, enquanto as armas dispara. E o rap dispara, quem é justo não para. Muito mais rima fará, cabreiro disparará. E vem debaixo das bombetas, neurônios pra trabalhar. Rima sem compromisso, tá com nada, pique entulho. Canto rap, faço parte da porra do bagulho. Já rimei correndo lágrima, voz embargada. Esperança e fé, eu botei na parada. Já passei descaso, não foi por acaso. Valorizar a conquista, tem que conhecer fracasso. Fracasso, fracasso, fracasso. Ser alguém, alguém sempre fui. Não muda minha essência, amor maio da rua. E meu passado foi marcante, mas sem repercussão. Por falta de dinheiro, não de informação. Já tomei balão, enquadro até pancada. Não vem cortar na mão que tem cerol até na lata. Vida me preparou com malícia e frieza. Conversa mole, cara bonita, não põe na mesa. Não quero me arrepender lá no fim da carreira por não de compaixão, ódio, vingança. Mas no fim de tudo, que pesa mais na balança? Amizades eu fiz, inimigos não quis. Por alguns intervalos consegui ser feliz. Não vim pra ser o melhor ou pra ganhar todo o din-din. Mas eu não vim só por vim. Como aquela frase que diz: só me arrependo daquilo que ainda não fiz.